poderoso, mesmo sendo maravilhoso. Quem não tem amigos vive sempre só. Um mundo novo vai nascer, o dia em que se perceber. O mundo deve ser de todos, o mundo deve ser de todos, o mundo deve ser de todos.